Teve Juice, Feel What I Feel, Ruffles, Like an Animal, Slow, Flash, Kelly Clarkson, Get My Breath, Gorillaz, Andromeda, and Two, Time. Começamos a sequência com Linkin Park, In The End. No próximo sábado, a partir das 22 horas, na Rio Sul Rádio, você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. Daddy, are you ready? Are you ready? What's going on? What's going on? Cold fresh air. Feel the melody that's in the air. Call me, call me. Baby, baby. Do, do, do it. Baby, please. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Rio Sul Rádio. 10h35. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Oh, sweet memories.